Esporte apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. A vida escolhe rumos diferentes de um grande amigo, considerados por todos em sua volta. Sempre foi muito inteligente, muito esperto, mano amigo. Quando pequeno teve a sua sorte, as portas se abrem para a sua vida. E a chance de crescer e ser alguém logo chegou. E dizer pra sua mãe: vou embora, vou viver a minha vida. Independente, com um livro na mão, um sorriso estampado em seu rosto, ele caminhou e seguiu em frente. Então, mano, mesmo sendo acuado, sendo discriminado pelos seus irmãos, o apunhalavam pelas costas com palavras negativas. Sua cor não ajudava, seus olhos incandescentes, simplesmente negro, seu jeito humano de ser. Mesmo assim ele venceu e se formou na faculdade. Infelizmente, mano, aprendeu a viver no submundo. O sangue negro ainda corre em suas veias. Nunca se esquece do que foi há muito tempo, de um passado sofrido que carrega em suas costas. Mesmo assim ele seguiu com seus passos lentos, aprendeu a viver nos corredores da morte. Selaram sua sorte, desviando o seu rumo totalmente. Se meteu com marginais, policiais, foi perdendo seu sentido, mano amigo. Isso é o jogo da morte. Sonho de crescer e ser alguém, ser um ser humano, de um moleque de rua, de um amigo, de um eterno irmão. Sonho de crescer e ser alguém, ser um ser humano, de um moleque de rua, de um amigo, de um eterno irmão. A cadeia ele sofreu, apanhou, levou tiro, quase foi para o buraco, para o fundo de um poço, lá pra baixo no inferno, ou esperava de braços abertos. De um moleque simples, totalmente diferente, ele estragou a sua vida, sua sorte de crescer e ser alguém. Com respeito todos orgulhavam, seus trabalhos, seus direitos eram respeitados, considerados até o fim neste jogo da vida. Sua sorte foi marcada pelo seu destino, pelo tempo, nossa gratidão. Dos seus manos e irmãos, hoje chora sua volta. A saudade vem e a vida continua. Só lamento como um grande amigo meu, respeitado no meu bairro, ficou muito tempo preso. Sujaram sua honra, foi julgado, cumpriu a sua pena num presídio, sendo odiado. Calibres carregados, empunhaladas sobre a sua face, lágrimas caindo do seu rosto. E ele gritava sua mãe e ela não ouvia. O pesadelo começava, uma longa caminhada. Era sua vida, era sua sorte, mano amigo. Seu destino era lutar, sobreviver nos corredores da morte. As paredes não ouviam sua voz na calada da noite. O medo, o frio dominava o seu corpo, a sua mente. Ele cresceu e acabou vencendo. Subtraiu a sua dor pela esperança e na lembrança quando era criança. Cheio de vida, cheio de sorte, seu destino era lutar nos corredores da morte. Subtraiu a sua dor pela esperança e na lembrança quando era criança. Cheio de vida, cheio de sorte, seu destino era lutar. Este é o jogo da morte.